A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos compartilhar hoje o provérbio de número 22. Provérbio 22. Estamos indo para os últimos 10 provérbios. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã. Muito obrigado ao Senhor pelo favor imerecido de nos abençoar nesse projeto. E obrigado a vocês também pela resposta ontem, 40% maior do que a média que temos. Lembre bem que nós temos 33, 34 pessoas inscritas no grupo, mas a pastora tem uma lista de muitos nomes, né, que nós enviamos também. Muito bem, irmãos, irmãs. Essa é uma semana de relatório e de intercessão. Eu quero lembrar vocês que nós passamos da casa das 31 mil escutas, depois de termos ministrado já Gênesis, Êxodo, Levítico, Salmos, Neemias, Eclesiastes, Jeremias, Joel, que está sendo ministrado, Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, Efésios, Hebreus, que está sendo ministrado também, Apocalipse, Colossenses, Filemom, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, além de Provérbios que estamos trabalhando agora. Vamos continuar lendo um capítulo da Bíblia por dia, com cada um de vocês. Não importa a igreja que tu vai, se atrás do Calvário tu estás, dá minha mão e meu irmão será. 331.351 escutas. Nós louvamos a Deus por isso. Quarta-feira é o dia que eu reservo de modo especial para orar. Foi assim, desde antes ainda de estar no seminário, um curso que fiz sobre conflitos da vida com o pastor Larry Coy, a estabelecer uma disciplina de oração. E nessa disciplina, quarta-feira é o dia que normalmente eu oro pelas igrejas locais ou pela igreja local em que estou inserido. Como nós estamos agora nas vésperas de completar, agora em abril, 35 anos de ministério, porque o primeiro ano do seminário já recebi uma designação para trabalhar em um ponto missionário avançado, uma congregação. Então eu vou mencionar rapidamente, com muita gratidão, não é possível lembrar o nome de todas as pessoas, mas menciono para vocês e intercedo para que essas comunidades sejam abençoadas. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Márcio Arbex, que nos deu oportunidade, junto com o pastor Paulo, Ellerson Wester, em memória. Robert nos ajudava também, ajudava a eles e outras pessoas, pastor Paulo Bueno de Camargo. Nós trabalhamos inicialmente no Jardim Ranieri. Espero que hoje já seja uma igreja. Na época era uma congregação. Então, um abraço, René, transmita isso a todos. Depois fomos para o Jardim Ângela, trabalho muito abençoado, mas quero dizer a vocês que o fruto do meu trabalho ministerial foi consequência do trabalho do pastor Paulo Bueno de Camargo e do Ellerson Western, que Deus já recolheu. Então ficou tudo fácil, eles levantaram a bola só para que eu cortasse, né? Ou prepararam a jogada só para nós fazermos o gol. E toda uma liderança da igreja local em Jardim Ângela, a quem nós mandamos o abraço também, Toninho, Vânia e todos os irmãos lá do Jardim Ângela. Depois mando um abraço para a Casa da Juventude Metodista. Um verdadeiro jubileu, um sonho realizado com tudo o que aconteceu, Igreja da Luz, Val, um abraço, Regis, a todos os irmãos da Luz, da igreja no bairro da Luz, e a Casa da Juventude Metodista, com pregações, seminários, encontros de avivamento, grupo de louvor, grupo coral, conjunto coral, grupo de dança. Foi realmente uma bênção, viagens missionárias, despertamento para a missão, despertamento para o pastorado, formação de lideranças. Foi um trabalho extremamente abençoado e depois teve sequência com o mesmo pastor Paulo, o Luiz Matos, o Ellerson, esse não o Esther, mas se não me engano, hoje está dando aula na Faculdade de Teologia, pastor Ellerson Nogueira, e nós agradecemos muito a Deus por esse período, todos os jovens que lá se reuniram e estão agora completando 30 anos de trabalho. Eu saúdo a todos, Paulo Machado, que teve essa ideia, junto com outras pessoas que estavam juntos com ele. Val, um abraço para você. Paulão, um abraço. Val, um abraço. Glauber, um abraço. Pastor Luiz Matos, um abraço a todos vocês pelos 30 anos de trabalho que todos realizaram ali. Foi um trabalho coletivo e muito abençoado. De lá, depois isso se transformou num projeto que se estendeu para toda a região de São Paulo, depois para todo o Brasil, nós íamos compartilhando sobre esse projeto. Depois do Brasil, a pastora Joyce fez com que esse trabalho chegasse à América Latina e nós pudemos colaborar um pouco em vários lugares, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile. Como já disse, todo o Brasil, Bolívia, Colômbia, e ela, em particular, ainda esteve em outras nações da América Central. Nós também, no encontro da Colômbia, capacitamos gente do México, me lembro, de Cuba, Porto Rico. Então, foi um trabalho que alcançou as nações em toda a América. Ela depois migrou para a liderança do trabalho lá nos Estados Unidos, foi à Inglaterra para o Encontro Mundial da Igreja. Esse Encontro Mundial fez com que o projeto de discipulado fosse aplicado em outras nações e continentes, como na África. Nós agradecemos muito a Deus por esse período. O próximo trabalho que eu agradeço a Deus e intercedo, a Igreja Metodista em São José dos Campos. Foi o trabalho, sem dúvida, mais equilibrado de todo esse ministério. Mas também isso, quero deixar claro, devo a um rebanho muito abençoado, de crianças, jovens, homens, mulheres, nas mais diversas áreas. Uma igreja equilibrada administrativamente, no campo docente, no campo missionário, na ação social, uma igreja assim especial mesmo, e Deus nos abençoa, agradeço pelos irmãos, pastor presente lá agora, que Deus abençoe, também fez parte de alguns momentos importantes da formação da juventude. Então, um abraço especial, um abraço Freitas, abraço Marileia, a toda a igreja em São José dos Campos. Depois migramos para a gestão regional e Vila Formosa. Aliás, lá em São José dos Campos, a pastora também trabalhava no Jardim Satélite, que até hoje nós temos contato. Deus abençoe a vocês. Jacareí, que Deus abençoe. Poderosamente, Patrícia, Yasmin, que era uma menininha linda que corria lá pela igreja, hoje uma jovem, E que você, Yasmin, permaneça firme em Jesus, porque é Ele que pode dar a você, Yasmin, uma vida plena e abundante. Vamos para a gestão regional. Deus nos abençoou sobremaneira em todas as áreas. Volto a dizer, na área administrativa, tudo na sede cooperava para isso. Ministério de Administração, trabalhamos com a área docente da igreja, com a área missionária, com a área social, com a área de crianças. Então, foi um trabalho extremamente abençoado. Espero que o encontro de avivamento que começamos esteja já, imagino, no 20º, 25º encontro de avivamento regional e outros trabalhos que foram ali mantidos, né? Parceria de, como disse a vocês, parceria de igrejas, plantação, implantação de igrejas, foi bênção sobre bênção, um outro jubileu, um outro sonho realizado pela graça do Senhor. Vila Formosa, não tenho palavras. Josinha, faça chegar a todos o nosso abraço, talvez seja o pastor Edivaldo que esteja ainda conduzindo o pastorado, se não outros pastores, uma igreja que precisava de alguns acertos, mais na área social e financeira, mas com uma liderança jovem, uma liderança adulta, um trabalho assim muito denso. A pastora tomou conta desse projeto e nós tivemos a oportunidade de abrir ali uma escola de missões. Espero também que continue, esteja dando sequência ao trabalho de formação missionária. Louvado seja o nome do Senhor por Vila Formosa, Marquinhos, Cleide, e o nosso abraço a todos, todos e todas. Cláudio, Jair, todos os outros irmãos que fazem parte desse projeto, né? Madá, Tânia e todos os outros, Madalena, né? Todos abençoados em nome de Jesus e permaneçam assim. Toda a família do pastor Manuel, toda a família ali do Marquinho. Então, todos estejam muito debaixo da graça e do amor do Senhor. Posteriormente a isso, eu quero mencionar, após esse trabalho na gestão, quero mencionar o nosso retorno a Jacareí, onde Deus abençoou sobremaneira, e logo depois de comprarmos uma propriedade ao redor, outros irmãos deram sequência, foi um período abençoado também. E agora mando um abraço ao pastor Wagner. Talvez em Jacareí esteja a pastora Andréia, se não, quem estiver pastoreando, um abraço. No satélite também, não lembro exatamente quem deve estar agora, mas Siqueira, Bia, toda a liderança, toda a igreja, seja abençoada, em nome de Jesus. Depois tivemos um tempo com o pastor Wagner, pastora Andréia, que na época ainda não era pastora. E participamos rapidamente de uma capacitação, e hoje a igreja em Juiz de Fora tem mais de 10 anos já com templo construído, terreno comprado, templo construído. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E posteriormente quero destacar o acolhimento da igreja do Butantã em nossas vidas, num período difícil de enfermidade, não só física, mas psicológica, com lutas, perdas familiares, né, do pai, e os irmãos foram muito prestativos. Que Deus abençoe Butantã. A igreja Assembleia de Deus no Campo Atibaia, Igreja Madureira. Igreja Assembleia de Deus Madureira, já temos saudado o presidente e a irmã Ana várias vezes, o presidente Zacarias e a irmã Ana. Hoje hoje eu quero saudar mais uma vez o pastor Edilson, o pastor Marcelo, que nos receberam no Jardim São Felipe, e toda a igreja ali seja abençoada e iniciamos a nossa estada na Assembleia de Deus. Povo de Nazaré, todos que nos ouvem, Elis Regina, Vilma, o nosso abraço carinhoso, Eguilão, e família, todos irmãos, sejam poderosamente abençoados e o povo de Nazaré Paulista também. A posteriori, eu menciono a nossa participação ainda na Assembleia de Deus, já num outro campo e num outro ministério, é assim que eles designam, a Igreja da Galileia. Campo Minas Gerais, já saudei o presidente várias vezes, agora saúdo a todos os irmãos e de modo especial tive contato recentemente com a pastora Neia, fica o abraço à pastora, fica o abraço para os seus filhos, nós vamos orar sempre por vocês e desejamos bênção, bênção, bênção sem medida sobre a vida de cada um dos irmãos. Irmãos, nós mencionamos essas igrejas e elas são alvo de oração, como igreja local onde você esteve. Então, fica a sugestão de que você, na quarta-feira, separe um tempo para orar pela sua igreja local e, se você ainda está sem igreja, peça a Deus que Ele abra uma porta, uma igreja para você trabalhar. Então, espero ter mencionado a todos, Santo Amaro, de onde saiu o pastor Paulo e a pastora Meire, com 1 ano de discipulado somente. Então, penso que Deus nos abençoou sem medida, né? Sem medida mesmo. Como diz uma música do Silvestre, esvazia-me de mim, para que caiba mais de ti dentro em mim, até os limites. Então, o Senhor foi até os limites nos abençoando, nos enchendo de graça, de unção, de misericórdia na hora dos erros, pecados cometidos, e o Senhor sempre nos abençoou e depois levantou, quando era o caso. Então, a nossa saudação a todos vocês. Se me esqueci de alguém agora, sinta-se representado. Também já foram vários minutos, eu não posso ir além disso. Mas fica o desafio para vocês orarem pela sua igreja local na quarta-feira. Isso se chama disciplina. Disciplina na oração também. Muita gente fala assim: ah, não sei orar e eu não sei como eu posso gastar mais tempo em oração. Você pode ter mais tempo em oração adorando ao Senhor. Você pode pedir que ele gere em você a imagem e semelhança de Jesus. Você pode clamar e dialogar com ele sobre tudo, confessar o seu pecado, pedir mudança de vida e depois também interceder. Interceder pela família, interceder por áreas da sua vida, como estudo, trabalho, lazer, descanso. Peça isso a ele também. E você pode orar pela sua igreja local. Quando orar pela igreja local, ore pelo pastor, pela pastora, ore pelas lideranças, ore pelos professores, ore, ore, ore, ore. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. A oração talvez seja o ministério menos visível da igreja. Porque o pastor está lá na frente, é visto, a pregação é ouvida, os corais são ouvidos, os grupos de louvor são ouvidos, a oração é mais secreta, mas sem dúvida nenhuma o ministério que faz toda a diferença para a sua vida. Muito bem, irmãos, eu disse e repito, esse tempo é devocional, não é em vão. É gratidão a Deus e é ensinamento para você de manter um coração grato e sempre lembrar de tudo que Deus fez, porque tudo que Deus faz é bom. e lembrar de tudo que ele perdoou e de como ele te levantou e de como ele está pronto a continuar te santificando até levar você à imagem e semelhança de Jesus. Nós vamos chegar nisso quando estivermos na glória, mas já estamos trabalhando por isso. Tá bem? Provérbios capítulo 21. Deus controla o coração dos reis. Aliás, antes disso ainda, mesmo já tendo falado, eu leio uma mensagem daquele que é o quarto ativo na equipe, o irmão Everson. Ele diz: permaneça na esperança, uma esperança que não se desespera. Vivemos num mundo onde as pessoas estão desassistidas de esperança, vivem com medo, rodeadas de incertezas, têm medo do amanhã, do futuro, da morte, da eternidade. Nós, porém, temos uma viva esperança. O futuro não é uma incógnita para nós. Nosso fim já foi escrito. Caminhamos não para um entardecer sombrio, mas para uma manhã gloriosa. Caminhamos para o céu, que é a nossa pátria. Nosso último endereço não é o túmulo gelado, mas o paraíso, o céu de glória, onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Deus abençoe a todos. Leamos Provérbios 21. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas. Aliás, perdão, é Provérbios 22, esse já fizemos ontem. O bom nome vale mais que a prata. Provérbios 22. Provérbios 22. Acompanhe na sua Bíblia aí. O bom nome vale mais que prata. A boa reputação é mais importante que muitas posses. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o criador tanto de um quanto do outro. O prudente recebe o perigo e busca refúgio. O incauto, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A recompensa do temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Nas trilhas dos perversos existem espinhos, ciladas. Quem deseja proteger a própria vida deve afastar-se deles. Eu aqui destaco o início do texto, irmãos. A boa reputação é mais importante que muitas posses. De boa estima vale mais, a boa estima vale mais que prata e ouro. Sabe, irmãos, é muito bom olhar para a sua história, como estou fazendo, com 35 anos a completar em abril, se Deus der graça. E olhar para tudo isso e verificar que mais Deus operou muito mais e com muito mais vitória e fez com que o nome dele fosse exaltado em nossas vidas e através das nossas vidas. Isso é mais valioso que prata e ouro. A estima que você deixa, a história que você deixa. E também, mesmo quando nós erramos e erramos, pecamos e pecamos, quando Deus tem misericórdia de nós, Ele perdoa a nossa falta desde que nós confessemos e nos purifica e nos justifica, nos lava e nos ergue novamente. Então, a boa estima não é uma questão de você acertar sempre, ou ter acertado sempre na vida. Há alguns erros que cometemos, alguns pecados que fazemos, mas isso não compromete a boa estima se você confessar, se você se arrepender, se você demonstrar um fruto desse arrependimento, que é uma mudança de vida nessa área que você é mais vulnerável. Então, valorize a boa estima, valorize o seu histórico, valorize a sua trajetória, valorize a ação de Deus em sua vida e através de sua vida. E isso é mais valioso que a prata e que o ouro. Versículo 6, um reforço a uma ideia que nós temos visto em Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Queridos, os pais que são crentes em Deus e andam no caminho, segundo o Espírito e a palavra do Senhor Jesus, o Messias, devem ensinar, inclusive mediante o testemunho pessoal. Aliás, o testemunho pessoal é a primeira e grande forma de você ensinar. Um testemunho pessoal de uma vida regenerada. Ensine os seus filhos, desde a mais tenra idade, a amar e obedecer à palavra de Deus, pois assim como são instruídos na meninice, é de se esperar que cresçam, gerem muitos discípulos na graça e o conhecimento do Senhor, a instrução e a disciplina, a correção, andam sempre juntas em benefício do sábio, desde a infância até a vida madura. Irmãos, não deixe de ensinar seu filho na palavra, porque ainda quando for idoso, ele não se desviará dessa palavra. Versículo 7. O rico domina sobre os pobres. O que toma emprestado se torna servo do que empresta. Quem semeia injustiça colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. Por outro lado, o homem generoso será abençoado, porquanto reparte seu pão com o necessitado. Meus irmãos, vamos, em nome de Jesus, receber a graça da generosidade. Seja generoso, reparta o seu pão com o necessitado. Ninguém pode dizer que, se olhar à frente ou atrás, à direita ou à esquerda, não vai encontrar alguém que precise, que necessite. Você vai olhar e vai encontrar o necessitado. Reparta o seu pão com o necessitado. Isso é parte do caráter cristão, é parte do amor ao próximo e parte do amor a Deus e parte do amor para com você mesmo, porque você se sente abençoado com isso. Então, seja generoso, abençoe as pessoas que precisam, sejam elas as mais próximas de você. Sejam elas pessoas da família, ou seja uma questão missionária, abençoe. Seja generoso, abençoe o necessitado, reparta o seu pão com o necessitado. O vocábulo generoso, irmãos, vem da expressão hebraica e literal bons olhos, que se refere à pessoa que consegue olhar as qualidades, os talentos, os bens, as bênçãos do seu próximo, com alegria sincera, como 1 Coríntios 13 fala no Hino do Amor, 13, 6 e todo o capítulo 13. A inveja é um sentimento maligno e exatamente contrário a esse, considerado pelos antigos judeus como um mal olhado, um mal olhar, um mal do olho, né? Então, vamos lá, vamos todos ser generosos em nome de Jesus. Ain Arshá, em aramaico, um mal do olho, um mal olhado. Que Deus levante nesse grupo gente generosa, gente que abençoa as pessoas que são mais próximas, familiares e gente da obra missionária. Que Deus levante você a isso, em nome de Jesus. Versículo 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a sinceridade de coração é grácil no falar e será amigo do rei. Eu volto a falar com lideranças e volto a falar com as nossas cidades, as mais diversas. Hoje eu não vou mencionar só as nossas aqui, mas todas as cidades. Uma das características dos sábios não é a autoexaltação, muito menos qualquer manifestação de descontrole emocional ou ira, mas elegância, educação, habilidade em se expressar com calma, clareza, argumentos conclusivos. Ou seja, Os puros, você já viu isso em Eclesiastes, que a missionária Vivian ministrou. Os puros não são aqueles que nunca se sujaram. Preste atenção, que eu vou dizer de novo. Os puros não são aqueles que nunca se sujaram, mas os que foram limpos por Jesus Cristo na cruz do Calvário, limpos eternamente pela ação poderosa do sangue vicário do Messias, aspergido na cruz do Calvário. Pare com esse engano. Não ache, não entre em depressão por causa do seu erro ou em tristeza profunda por causa do seu erro, do seu pecado. Jesus morreu na cruz para perdoar você. Também não olhe para as pessoas com um mau olhar, dizendo assim: ah, esse não tem jeito, ou esse cometeu um pecado e eu não quero mais ajudar, eu não quero mais conviver, eu não quero mais socorrer esse necessitado. Lance fora isso da sua vida. Lance fora em nome de Jesus. O que Deus está esperando de nós é uma característica diferente, é uma elegância. Que Deus nos dê a cada dia uma elegância emocional, uma elegância na educação, uma elegância como a habilidade de se expressar com calma, clareza, calmos, serenos e tranquilos. Na minha adolescência, por causa de jogo de futebol, por exemplo, eu era extremamente, não é pouco não, extremamente agitado, irado, né? E para quem, os homens aqui vão me entender, mas hoje as mulheres jogam futebol também, né? Quem jogava na frente, leva na frente da quadra, leva muita pancada. E muitas vezes essa pancada que vem dos jogadores de defesa do outro time, então gerava um desejo de reação, um desejo de ira. E não era só nessa área, em outras áreas também. Depois da minha conversão, Deus foi mudando o meu jeito de olhar e continua mudando o meu jeito de olhar a vida. E ele tem gerado, eu sei que de modo sucessivo, mas dia após dia, semana após semana, ele tem gerado essa pureza, ele tem gerado essa tranquilidade, essa calma, essa clareza, ele tem gerado uma vida calma, serena e tranquila. Por quê? Porque essa é a imagem dele, essa é a característica dele, é assim que ele é e é assim que ele quer fazer conosco. Tá bem? Pastor, o senhor já alcançou o que espera? Nem de longe, meu irmão. Ainda não sou apto para limpar sandálias dos pés daqueles que são geralmente, hoje, assim, mais intensamente calmos, serenos e tranquilos. Então eu nem de longe estou perto disso. Mas eu sei que o que Deus está operando, e todos os que me conhecem desde a adolescência viram essas mudanças e estão vendo essas mudanças. E porque vem essa mudança, isso também gera aquela boa estima falada no início. As pessoas percebem que o seu jeito de ser está mudando e você está se parecendo mais com Jesus. É isso que Deus espera, em nome de Jesus. Os olhos do Senhor protegem o verdadeiro conhecimento. Versículo 12. Ele confunde o discurso do traidor. O preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora. Eu serei morto se sair à rua. Irmãos, claro que isso é uma figura de linguagem, mas o preguiçoso é assim. Sempre tem um motivo. Não posso ir lá fora agora porque eu vou morrer. Eles olham, né? Eles olhavam no passado, há um leão lá fora. Se eu sair, o leão me pega, o leão me mata. Os preguiçosos, eles sempre arrumam um motivo para justificar a sua inatividade, a sua inoperância. Não seja preguiçoso. Dedique-se ao que você foi chamado para fazer Eu não menciono, hoje não mencionarei as mais diversas áreas, mas seja o que você estiver envolvido, naquilo que você estiver envolvido, na sua vida, não seja preguiçoso. Porque o preguiçoso sempre alega: há um leão lá fora, não dá para aguentar, eu serei morto se eu sair à rua. O leão vai me pegar. Não, não vai te pegar. O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, vai te dar a vitória e você não será morto, antes viverá. Mas é preciso superar a preguiça. Nós estamos num período sabático e eu estou assim mordendo os freios, esperando a oportunidade de onde Deus estará nos comissionando para poder me dedicar inteiramente. E não me importa a idade, não importa diagnóstico médico, só importa para tomar as providências que devem ser tomadas, os medicamentos que devem ser tomados, para tomar as precauções que devem ser tomadas, para isso importa. Mas nós não podemos, até o último dia da nossa vida, nós temos que dar o melhor, nós temos que dar o máximo. Não durma com o seguinte barulho: eu não dei o meu melhor. Eu não dei o meu melhor. Eu não durmo com esse barulho há muitos anos. Eu tenho certeza que essa é a tônica. Isso eu posso dizer a você como testemunho vivo. Eu sempre dei o melhor. Nem sempre o melhor foi o mais correto, nem sempre foi com ausência de erro ou ausência de pecado, não. Mas eu não corro uma corrida só para ganhar, como eu disse para vocês do Ayrton Senna. Eu corro para transcender, eu corro para ir além. Eu corro para ir além do que a velocidade pode me gerar. Eu corro para ganhar, porque Jesus já ganhou. Eu corro para. Porque a velocidade é. Por favor, não vai exagerar você aí no volante, né? Eu estou dizendo do Ayrton Senna, né? Eu corro porque a velocidade gera em mim uma sensação indescritível e eu corro para transcender a própria velocidade. Tem hora, ele dizia, que ele nem sentia que estava correndo. Alguma coisa, ele dizia, e ele era cristão, alguma coisa lá do alto vinha sobre ele e o tomava. Era mais do que correr, era mais do que colocar uma volta no segundo colocado, era mais do que tudo isso, era transcender, vá além. Mas para ir além, não dá para ser preguiçoso, camarada. Não dá, amigo, para ser preguiçoso. Dê o máximo que puder. Dê o máximo que você puder, onde você estiver envolvido. E até no dia de descanso, dê o seu máximo para o corpo. Descanse, aí descanse. Relaxe, relaxa a mente. É bom uma vez por semana, né? Relaxa a mente, relaxa o físico, relaxa emocionalmente. Mas nos outros dias, entregue-se. Dedique-se. Muitas, milhares, bilhões de pessoas dormiram o sono final e elas não puderam levar no seu currículo: alcancei tudo que eu queria alcançar. Sabe por que não? Porque elas não zelaram pela dedicação. Elas não correram o melhor. Elas permitiram ser preguiçosas. Elas não se prepararam devidamente para aquilo que estava posto diante do seu caminho. Então, quando findou a vida, elas não puderam levar no seu histórico essa alegria. Eu posso levar, eu vou levar. E eu estou convidando você a levar. Dê o seu melhor. E eu já estou avisando a vocês. Não se, não, não. A resposta que nós estamos tendo é além do que eu imaginava. Vou conversar com a missionária Vivian e nós queremos uma outra rede social, embora eu não saiba montar isso. Vou conversar com ela para a gente atacar numa outra frente. E já estamos na espera, após esse período, do próximo projeto, porque será um projeto para entregar. entregar o melhor do amor a Deus, entregar o melhor do amor por nós mesmos, porque isso nos realiza, e entregar o melhor do amor por próximo. Vamos lá, você, vamos lá. E agora aqui, em Trifolhense, entrega o seu melhor, amigo. Na sua área, no seu comércio, onde você estiver, entrega o seu melhor. Se você é professor aqui da cidade, dá o seu melhor, dê o seu melhor. É estudante, dê o seu melhor. Vaze Alegre, vamos lá, todo mundo, dê o seu melhor. Nós precisamos de gente que entregue o melhor. Se nós formarmos um país assim, nós teremos chance de, daqui a alguns anos, décadas ou séculos, se Jesus não voltar antes, ter um país diferente. Mas nós temos um país com uma distorção cultural muito grande, onde as pessoas não se acostumaram a entregar o melhor. Vou falar de modo bem simples, elas não foram culturalmente formadas para entregar o melhor. Então nós precisamos, nós que cremos em Deus, não estou falando de placa de igreja, nós precisamos aprender a entregar o máximo. Muito bem, voltamos para aquele tema da moral, que aqui o contexto é com relação à mulher, porque é Salomão que está falando. Mas não há nenhum problema dessa aplicação ser para todos os seres humanos. A conversa da mulher imoral é uma cilada profunda. Sim, nela permanecerá quem estiver sob a ira do Senhor. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, olha só, mas a vara da correção as livrará dela. Como hoje não é possível mais, né? Permitido mais usar a vara, então fique só, a correção livrará dela. Livre a sua criança de uma correção histórica depois, ensinando agora. Ela visualize agora tudo que ela tem para visualizar de bom e seja formada nisso. Quem enriquece à custa do oprimir o pobre, assim como quem adula com presentes os ricos, certamente passará necessidade. Nós já temos trabalhado em todos os provérbios, Salomão insiste nisso, e não podemos oprimir o pobre e nem ficar adulando o rico só por bajulação. Isso certamente desembocará numa necessidade futura. Ou passar necessidade material aqui nessa vida, ou diante de Deus vai se apresentar e Deus vai falar: ô, meu irmão, meu amigo, não vai dar, nem irmão ele vai falar, né? Ô camarada, ele vai dizer, né? Você oprimiu o pobre, você ficou bajulando o rico, só pensando em você mesmo, o que você quer aqui? Ele vai dizer: aparta-te de mim. Então, que nós não façamos isso. Mas nós tenhamos uma postura assim, abençoadora. Os 30 ditados dos sábios. Inclina teu ouvido e presta atenção aos ditados dos sábios. Aplica teu coração ao meu ensino, diz o Senhor. Porquanto terás grande satisfação em guardá-los no teu íntimo, para que a tua confiança seja depositada toda no Senhor. Vou instruir hoje também a ti. É o Senhor quem fala conosco. Preste atenção, preste atenção. Porventura não te escrevi 30 ditados com orientações e conselhos excelentes? Irmãos, é muito importante as crianças terem, as pessoas terem para quem olhar. Eu fui um privilegiado desse. Já contei e não vou repetir agora. Mas eu tinha para quem olhar desde a infância. Mesmo que na adolescência tenha ido para uma vida desregrada, né? Só futebol, música e outras coisas que não agregam valor para você agora saber, mas eu tinha um histórico de olhar para pessoas, não foi uma só, olhar para várias pessoas que me cercavam, familiares, membros da igreja, e uma série de pessoas que eu olhava e aquilo estava registrado. Ficou registrado. Quando me converti, isso tudo veio à tona, quer dizer, entregar o melhor, depositar confiança toda no Senhor, instruir a si mesmo, instruir aos outros. Porventura não te escrevi 30 ditados, né? Onde eu li para você no versículo 20. Preste atenção, a expressão hebraica transliterada em Islã tem sido alvo de vários estudos exegéticos. Muitos linguistas a traduzem como coisa excelente ou coisas excelentes. Por exemplo, na Septuaginta, é a tradução do hebraico para o grego, tá bem? Outro dia eu comento como foi essa história. A mais antiga e prestigiada tradução grega do Antigo Testamento. E na Vulgata, que eu estou usando, que é a tradução de São Jerônimo do Antigo Testamento para o latim. Como eu fiz latim, no curso de letras, eu sou apaixonado pelo latim, então eu uso São Jerônimo. Né? Aparece a expressão, mas a gente sempre tem que recorrer à Vulgata, perdão, à Septuaginta, que é a expressão grega, e ao hebraico. Né? Então aparece a expressão triplamente ou 30 anos. De fato, aqui começa uma seção do capítulo 22 até o capítulo 24, que pode ser dividida em 30 tópicos específicos sobre atitudes sábias. Fundamentais, seja um sábio. Alguns arqueólogos e biblistas acreditam que esse conjunto de princípios seja uma resposta ou diálogo com o antigo livro egípcio Sabedoria de Amenemope. É muito importante para você que é estudante, é da área de estudo, tá bem? O que é se aprofundar? Estude a mitologia e a teogonia grega, estude o pensamento grego e eu quero recomendar, estude, é muito importante também a mitologia egípcia, porque você vai ver algumas similaridades e algumas coisas que eles aplicaram a vários deuses, que na verdade na nossa Bíblia estão todos colocados como atributos de Deus, porque nós sabemos que tudo vem de Deus, mas é legal para quem gosta de estudar, estude isso. E para quem não é dessa área do estudo, da academia, então especialize-se no seu negócio, aprenda. Não se contente com qualquer coisa. Eu não posso ver mais nenhum cidadão desse país, se contentando com qualquer coisa. Não é possível. Nós temos que melhorar. Precisamos ser sábios, gentios, muito conhecidos entre os intelectuais, no momento, assim como eram os judeus na época de Salomão. Era comum os judeus admirarem a sabedoria de outros povos. Estou falando dos egípcios, posteriormente, tá bem? Dos babilônicos, dos persas, dos gregos. Eles aprenderam com tudo isso. Aprenderam a promover reuniões de intercâmbio cultural, embora evidentemente não pudessem apoiar a religiosidade e os profetas pagãos, nem a idolatria, nem os muitos deuses que existiam nesses povos. Eles não iam aprender isso, mas iam fazer um intercâmbio de conhecimento, intercâmbio cultural, e isso colaborava e colabora até hoje. Só que você tem que fazer isso com o cuidado de não cair no politeísmo, né? E em outros erros. Salomão e Daniel foram considerados muito mais excelentes do que todos os sábios de Israel e dos países vizinhos também. Então, nós precisamos dessa gente. Eu acredito nessa gente. Eu acredito na obra de Deus nessa gente. Gente que está disposta a ir para cima mesmo. Vai trabalhar com uma mercearia, vai trabalhar na mecânica, vai trabalhar na área pública e vai dar o melhor, e vai buscar o melhor princípio, a melhor forma de gestão. Tem que saber fazer isso, tem que saber aplicar. Não é só planejar, é executar também. Muito bem, eu vou para o versículo 22. Não explore o pobre, mais uma vez, por ser fraco, nem oprima o necessitado no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará a vida dos que o defraudaram. Então, não vamos explorar ninguém, vamos crescer, sim, vamos crescer. Que Deus abençoe a sua vida, a sua atividade. Deus te abençoe na área material também, mas sem prejudicar ninguém. Não te associe com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia de pessoa iracunda, pessoa irada, tá bem? Gente de mau humor é terrível. Gente de mau humor é terrível. Então, e gente com ira, que guarda a ira, que guarda a ira, que guarda a ira, né? Guarda aquela situação, fica dentro dele, cria um sentimento mau dentro do seu coração. Nós precisamos de gente com bom humor. Só um detalhe, para ter bom humor não é preciso se tornar em alguém degradado. É, tem muita gente com bom humor, mas aí com piadas absolutamente contrárias ao bom senso, ao respeito, à vontade de Deus. Tem limite para o humor? Claro que tem. Alguns defendem que não, né? Então ele pode falar tudo sobre todo mundo do jeito que quiser. Não, o limite é o respeito, né? Mas você deve continuar assim. Em nome de Jesus, aplicando a sua vida a esse conhecimento. Meu querido irmão, minha querida irmã, Provérbios está trabalhando com essa ideia. E eu quero que vocês também, e eu também, não nos associemos com quem vive de mau humor, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo em uma cilada mortal. Não caia nisso. Não imite a pessoa que, com um simples aperto de mão, empenha-se com os outros e se torna fiador de dívida. Novamente, seja um abençoador, seja um galardoador, seja alguém que ajuda os outros, mas não seja fiador, tá bem? Se tu não tens com que pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Aqui é a prudência. Como lidar com a prudência na nossa vida pessoal, familiar, né? Como lidar com a prudência na nossa vida profissional? Como lidar com a prudência para que a gente não perca aquilo que possui, né? Não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocados ali por teus antecedentes. Aí eu respeito a história, né? Que no Oriente Médio é muito forte até hoje. Até hoje, mesmo que haja conflito lá entre as nações, mas tanto um povo como outro povo, todos eles procuram preservar esses marcos antigos. E o problema é que aí mistura os marcos da fé com a geopolítica e acabam se excedendo, todos. Mas que nós limitemos os marcos antigos, a nossa história, limitando as propriedades que foram colocados ali por nossos antecedentes. A maior propriedade que você tem é o ensinamento. Essa é a maior propriedade. Aqui está falando de outra, está falando da propriedade material. Eu estou falando de uma imaterial. Uma propriedade mais preciosa que todos, que está presente nos 22 provérbios que já vimos, é a propriedade do conhecimento, da sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o tolo é aquele que despreza o conselho. Então, preserve essa propriedade de conhecimento, vai acumulando, vá acumulando conhecimento e sobre conhecimento, e vá prosperando em tudo na sua vida, em tudo, em nome de Jesus. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Eu lembro de José do Egito aqui. Foi zeloso em todo o seu trabalho, na casa de Potifar, né? Depois na prisão, e foi chamado para trabalhar como primeiro depois de Faraó. Quando você é zeloso no seu trabalho, não dá outra. Deus te abençoa. Se você o tem como primeiro lugar na sua vida, Se você se ama, ama o próximo e se dedica, Deus abençoa. Deus abençoa. Não estou falando que você vai ficar milionário, repito, que eu tenho ensinado. Mas eu estou falando que você vai ser feliz. Seja zeloso em seu trabalho. Não trabalhe de qualquer jeito. Não apresente seu comércio de qualquer jeito. Não apresente seu supermercado. Eu estou falando para gente que tem supermercado aqui, de qualquer jeito. De qualquer jeito não serve. É, com um cheiro ruim não serve. É, precisa mudar a metodologia. Precisa de gente zelosa, cuidadosa em todo o trabalho para que você tenha no seu negócio um cartão de visita. Mesma coisa na vida pública, mesma coisa na vida ministerial, na vida da igreja, mesma coisa na vida pessoal, mesma coisa no casamento. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Eu encerro aqui dizendo, dando um abraço a todos que representaram esse ministério, pedindo aos irmãos que orem por nós para que Deus me dê a chance de celebrar esses 35 anos. E um abraço a todos, bênção para todos. E agora, para todos que ouviram, seja zeloso no seu trabalho. Não empurra com a barriga, não empurra para depois. Essa é a hora, é agora. E você será promovido ao serviço do Rei da Glória. Deus vai te colocar em lugares que você nem imagina, porque Ele não quer que você trabalhe para gente obscura. Ele quer que você trabalhe para Ele. E você pode trabalhar para Ele como testemunho de vida, não é só na igreja, não. Não é só em placa de igreja, não. Você vai trabalhar para Ele na sua oficina, você vai trabalhar para ele no seu comércio, no seu mercado, você vai trabalhar para ele na prefeitura, você vai trabalhar para ele, porque você é zeloso. Como você é zeloso do amor a Deus, zeloso do amor por si mesmo, comedido, é claro, né? Para não virar um ídolo, e é zeloso para com as pessoas, você vai trabalhar para Deus, e Deus vai te honrar e vai te falar assim: poxa, filho, estou feliz, você é zeloso, você não está empurrando com a barriga. E o que acontece é que Deus te abençoa. Um abraço a todos os irmãos. Quem ouviu a saudação e é dessas igrejas que eu mencionei, se quiser mandar um oi, eu vou ficar muito feliz, como tive ontem. Se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, estamos à disposição sempre. Ligue nesse telefone ou, se quiser ouvir as mensagens, blog Logos 7. Ponha só o numeral. Vou repetir: blog Logos 7. Blogspot.com. Você vai encontrar lá centenas de palavras. Que Deus abençoe a todos e todas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia, glória a Deus.